Bayat. Yeah, yeah, hey, oh, yeah, hey. O dinheiro acabou com tudo. Rico, hey, o cara que faz o dinheiro girar. Se for, hey, vira minha direção, tem que ter pra trocar. Vivo, eu te garanto, parceiro, que não vai voltar. Vivo, só se for, rico, só se for, rico, hey. O cara que faz o dinheiro girar, se for, é. Vi na minha direção, tem que ter pra trocar. Vivo, eu te garanto, parceiro, que não vai voltar. Vivo, só se for, rico, só se for. Conheci um mano que não tinha nada, com muita certeza que já tinha tudo. Piranhas, mano, e só faltava amor próprio. É tipo ter flow, mas não ter conteúdo. Desceu pra caralho, ligou a lambo, as meninas lambendo no zap zap. É só bomba um granada no colo do pai. Me chamem de Osama, eu tô no Iraque. Vou fazer um atentado com aquela gêmea. Tô lembrando bem do jeito que ela geme. Só ligo pra Clara que se for da gema, tô de lancha, meu mano, eles que remem. Acelerou na avenida, vrum. Exagerou na bebida, chapa. Cara, isso que é vida, bunda. Pra viver de outro jeito, cês não conseguiram, por isso abre a boca pra me julgar. Abram alas, o rei do camarote está na casa. Não é nada, é pé no chão, mas quer Red Bull pra dar asa. Sabe aquele marroquino, bola outro e manda brasa. Vai dar brisa, brisa boa, brisa à toa, brisa baixa. Dom Perignon, uma caixa. Entra aí, mina, relaxa. Bebe fumo, é tudo nosso, que mais tarde o pai te encaixa. Te garanto, eu tenho cash, tem da branca e tem do racha. Não se acanhe, não me estranha, é só escolher e mete marcha. Só que ela não tava sozinha, o outro malandro meio que registrou. Ele era envolvido, pegado envolvente. Nunca foi fã de filho de doutor, isso vai dar merda. O amigo do lado até que avisou, e ele disse eu sou. Cê sabe que eu sou? Rico, ey, o cara que faz o dinheiro girar. Se for, ey, vira minha direção, tem que ter pra trocar. Vivo, eu te garanto, parceiro, que não vai voltar. Vivo, só se for, rico, só se for, rico, ey, o cara que faz o dinheiro girar. Se for, ey, vira minha direção, tem que ter pra trocar. Vivo, eu te garanto, parceiro, que não vai voltar. Vivo, só se for, rico. Do outro lado vem um bandido invocado, tranquilo e focado, disposto a dar pro mano um sono pesado. Doidão destravado, de boné socado. Se o boy soubesse, sua cova não tinha cavado. O amigo tava motivado, no crime era renomado. Hoje eu volto preso, mas nunca humilhado. Olhou no olho, e antes do disparo ser efetivado, o boy pensou. Eu que pensava que o céu era limite, agora vejo que do chão não passa. É só a vida pregando uma peça, é só a morte pregando uma bala. Passando um filme de como entrei nessa, vi que no fim é uma grande piada. Velha piada de quem quer ter tudo e no fim de tudo acaba sem nada. Tudo ao meu redor comanda, Wu-Tang diz. Paulinho da Viola fala que é vendaval. Fique rico, morra tentando, disse o 50. Não pense em dinheiro e ame o racional. Aí doido, ele era rico, é. O cara que faz o dinheiro girar. Se for, é. Vi na minha direção, tem que ter pra trocar. Vivo, eu te garanto, parceiro, que não vai voltar. Vivo, só se for, rico, só se for, rico, é. O cara que faz o dinheiro girar. Se for, é. Vi na minha direção, tem que ter pra trocar. Vivo, eu te garanto, parceiro, que não vai voltar. Vivo, só se for, rico, só se for. História boa, né? Morreu. Morreu. Mas aí, Coyote, Thiago, se tiver como baixar um pouquinho o clima que tá meio pesado, meio fúnebre.